Acho que ainda lembras desse verso. Acho que ainda lembras que eu, que eu te amei, mas agora será que podes dizer-me a verdade, hã? No teu dicionário não existe honestidade, hã? Contava na Índia, disseste-me que mudaste, hã? Mas claro, disse-me que este teu corpo é da cidade, hã? E sim, liguei porque eu tava com saudades. E eu confesso, mas eram só saudades. Mas já matei, e sim, eu já te amei. Quando eu lancei do outro lado do mundo, mas agora eu não sei se te amo ou se volto a amar. Já não acredito no teu tô a mudar. Da forma que mataste a confiança entre nós, mesmo aquele pastor não pode conseguir ressuscitar. Quando perguntas se é isso que eu quero que aconteça, love is in the building, tu vives numa vivenda. Love is in the house, tentei ser um maltês, mas eu e tu é tipo o início de uma história. Era uma vez. Hoje agora eu já não te sinto perto. Acho que ainda lembras desse verso. Acho que ainda lembras que eu te amei, mas agora era uma vez. Tu e eu, oh my baby. Era uma vez. A nossa história chegou ao fim. Chegou o fim, yeah. Não era suposto terminar assim, não. Não era suposto tu deixar outro freak, não. Era suposto tu cuidares de mim como eu cuidei de ti. Mas olha para ti, yeah. Tu nem consegues nem olhar para mim, não. Tu nem consegues nem admitir, yeah. Tudo que conseguiste foi só mentir. Mas eu caguei para ti. Eu já não quero mais saber de ti. Aprende-se com os erros, contigo eu aprendi. Tiraste o melhor de mim. Estás arrependida, mas vai ter que ser assim.